Mágico Maluco vai fazer show no batalhão da PM e apresenta novos truques de ilusionismo. Mas a polícia explica que esses truques não funcionam. Numa campanha da polícia contra as drogas, a polícia começou atacando o crack. Prenderam parte da barriga de Ronaldo. No total, 308 quilos da droga foram apreendidos. Boa noite. Evarilson, eu postei lá no seu Facebook, viu? Você tá adicionado. Qualquer coisa, como entramos em contato? Em caso de emergência, faça contato pelo poste. E agora com a meteorologia. Nossa, moça, por que você tirou a roupa, hein? Por causa do calor, que tá de matar, né? E também da alta umidade do ar. Falando em mulher sem roupa, o Silvio Santos tem preço diferenciado no cabaré. Nossa reportagem foi descobrir por quê. Pra ele é mais caro? Pra ele é mais caro, vale a pena. Xiii, sobrou pra mim organizar o churrasco da redação. Olha só o tamanho da lista de convidados. Na sua lista tem muita gente? Olha só aí, imagina o meu prejuízo. E quanto você vai gastar por pessoa? Eu não tenho ideia. O jeito é economizar no orçamento aí. Economizar pra não deixar ninguém de fora. Isso mesmo. Recentes informações divulgaram que o Papa Bento XVI usa marca-passo. O Vaticano contesta. Se o carro do Papa se chama Papa Móvel, seu marca-passo também tem nome exclusivo. Hoje o Vaticano confirmou. Sure. O Papa usa papa-passo. Agora vamos embora que depois do churrasco eu vou passar naquele cabaré da Priscila. Nunca vi uma mulher com tanta energia. Acho que ela aguenta umas 5 horas seguidas. Isso em média, porque a Priscila vai muito além. Uma boa noite. Xiii, acabou a carne. Numa festa que é de alegria, você sair com uma tristeza dessa, né?